Night One Beats. Eu faço rap desde os tempos de crise. A long time que eu teria ganho meta, mas aprendi que correr não chegar. O que é meu está por vir, seja tarde que for, um dia on top vou subir. Dirás muitos que se acham de ser melhores, nasceram ontem, alguns em mim se inspiram. Emoção não paga imposto, eu sou miraço lá quem. O hip hop tem dono desde 2005, galopando ao lado do boss man. E rala back, nota mil e Zuka Kelly. Isto é arte e exige experiência, mas poucos fazem trabalho. O resto na mesa, de tanto ouvir rap off. Limitei, fetcher com fakes, niggas, agora rap alone. Rap é infantil, pensam que é pegar, chupar, fazem mal as letras e dizem que são dealer. Vos daria nota na aceitar ser o vosso ídolo. Sou paciente, mas vocês atingem o íntimo. Só porque me ouviste a limpar agora se arma de série rapper e fazes poesia sem ritmo. I think you should learn more how to do hip hop lyrics. Não imita bem com tuas invenções do que imitar o que mal entendem. Te virar complicado por vezes te prendem. Niga, RMG Studio Records. Vamos continuar. Deveria contar horas para eliminar essa gente, mas sou pai com caráter, por isso vou dar um jeito de ser paciente. Mas quando faço análise sintática do rap, vocês nem são sujeitos. Por isso dispenso o favor, talento em primeiro lugar. Quem quiser dormir atrás fica. O mundo é injusto, cada vez mais raps parece, mas sem nada para falar no mercado. Deveria ser eu de volta nas ruas para mostrar como o rap funciona. É só o recado. Agora é tarde demais, só penso em progresso. Só que morality não é porque o rap não tem preço. It's embarrassing, seeing what your niggas doing. Querem sair do mercado feito outros gajos. Tenha orgulho daquilo que faz, produz o teu talento. O mercado vai vender, fãs avaliarem. Pelo contrário, vocês no rap game só fazem a mesma coisa, imitando vossos ídolos sem names. Shit, o hip hop chegou na meta final. É por isso que eu agora rap alone. RMG Studio Records.